tambor bateu na serra, marimba retumbou no mar. O candomblé ainda é a voz que faz o negro se juntar. O samba é canção de guerra, não foi só feito pra ser feliz, ainda não dá. Enquanto negro, só chorar. Pra ser feliz, ainda não dá. Enquanto negro, só ser feliz, ainda não tá.